Muito boa noite e bem-vindos ao Somotores para mais uma edição, desta vez compacta, sobre o desporto automóvel, sendo que hoje vamos olhar para os resultados das 24 horas de fronteira e para as provas de velocidade do Desafio Único e Super 7 by Kia, que terminaram este ano no Estoril. Decorreu a bem conhecida prova de 24 horas TT na Vila de Fronteira que, como é tradição, contaram com muitos concorrentes, muitos deles estrangeiros e muito público aficionado que correu à prova. Esta é uma prova singular, onde se vêem protótipos muito preparados para dar tudo por tudo pela vitória, até preparações mais simples para entusiastas, para quem o mais importante é participar e, se possível, chegar ao fim. Nesta última categoria, é possível verificar a existência de carros baseados em carros de série e até preparações bem simpáticas com carrocerias de Citroën AX, Renault 4L, Peugeot 504, entre outras. Após 24 longas horas para pilotos e máquinas, a prova este ano foi ganha pelo Sadev Buggy, dirigido pelo piloto português Paulo Marques e por Bernard Boulet, Cédric Duplé e Christiane Duplé. Com duas voltas de atraso, terminaram o Proto AC Nissan tripulado por Carlos Sousa, Francisco Pita, Mário Andrade, Alexandre Andrade e Georges Lansac, enquanto a fechar o pódio, o bowler Wildcat, de Herve Lost, Gilles Bilot e Philippe Poutron. No desafio Mazda, a vitória sorriu à equipa composta por Rui Lopes, João Peix e pelos bem conhecidos do público João Paulo Rodrigues e Pedro Alves. Mesmo assim, terminaram em 17º e já há 20 voltas do vencedor. No entanto, contas feitas ao campeonato da Speak-Up, foi João Rato que, este ano, levou o cetro de campeão neste particular. As 24 horas de fronteira terminaram em festa, sendo que se espera que regressem para o ano. No Estoril, decorreu também um fim de semana de corridas, com uma prova de endurance que marcou o fim do campeonato Super 7 by Kia e que contou com pilotos convidados conhecidos como Pedro Matos Chaves e Bianchi Prata, com equipas de campeonato inglês Super 7. A corrida de 3 horas foi ganha pelos ingleses Smith e Murphy, que foram seguidos por Leves e Bieder, enquanto em terceiro terminaram os primeiros portugueses e vencedores do campeonato by Kia, Gonçalo Lobo e José Monteiro. Também no Estoril, fechou o campeonato de Challenge Desafio Único e as suas três categorias, FIP 1 para Fiat Uno 45, FIP 2 para Fiat Punto 85 e FIP 3 reservados aos Alfa Romeo 156. A final de FIP 3 foi ganha por Alexandre Gonçalves e Paulo Ribeiro. Na categoria FIP 2, a dupla Luís Fernandes e David Saraiva levaram o seu Fiat Punto ao lugar mais alto pódio e, para finalizar, na categoria dos sempre competitivos Fiat Uno, a vitória sorriu à dupla de Tiago Vilela e Hugo Negreis. O Somotores por hoje fica por aqui, até para a próxima.